esteja em nossas vidas hoje e sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Que Deus abençoe. Por teu amor, por tua palavra, permanecerei. Sermos expressão da tua glória.